Começa agora mais um Qualquer Bobagem, o seu podcast. Ou não. Alô, senhoras e senhores, estamos começando mais um podcast do Qualquer Bobagem. Eu sou o Felipe Lima e hoje eu tenho aqui ao meu lado um convidado muito especial, Luizinho Lobo, um dos maiores entendidos de estruturalismo, tanto linguístico quanto antropológico. É isso, Luiz? Boa noite a todos, satisfação tremenda participar aqui do programa. Espero que seja muito agradável a todos. Você não sabe exatamente do que a gente vai falar aqui hoje, é isso? Surpresa. Exatamente. Bom, senhores, o que me traz aqui hoje é a nova música da Copa do Mundo, né? Que vocês devem ter, talvez, já até ouvido. Quem não ouviu vai ter oportunidade de ouvir aqui. Que foi lançada antes de ontem, acho que dia 6 de abril, né? Saiu um dia antes, vazou, não sei o quê. Que conta com a participação da nossa querida Cláudia Leite, né? O que já gera uma certa... And Pitbull. E Pitbull. Você conhece Pitbull, Luiz? Algumas coisas, sim. O que, que você tem? Eu conheço muito pouco, dei uma pesquisada nele. Quem que é esse Pitbull? O que, que ele tem feito por aí? Qual que é a dele? O que, que você tem a dizer sobre ele pra gente? Um grande artista da MPI, né? O que, que é MPI? Música Popular Internacional. Ah, sim. E por que será, né, que chamaram ele? Porque eu também quero fazer um comparativo aqui com a música da última Copa, de 2010, né, da África do Sul. E uma da primeira coisa que me vem à cabeça... Por que será que não chamaram... Pode até ser a Cláudia Leite, eu não quero nem entrar no mérito dela ser boa ou não. Mas por que será que não chamaram uma voz nacional, fosse a Cláudia Leite, ou Chico Buarque, ou o Martinho da Vila, seja quem for, e fizesse uma música oficial brasileira, ponto. E depois, assim como foi feito na de 2010, outros artistas do resto do mundo participariam da canção, mas a primeira parte, digamos assim, seria uma parte oficial. E, por que não, feita em português? O que você acha disso? Na realidade, eu precisava ouvir a música. Você não conhece a música não ainda? Não conheço. Então vamos fazer assim, vamos tocar a música agora, de 2014. A gente vai ouvir, você vai ouvir, e aí a gente discute depois um pouco mais e faz um comparativo com a música de 2010. Que eu gosto bastante, aí a gente vê... Que é legal colocá-la também para os ouvintes e tal, para todo mundo relembrar. Exatamente, grande Luiz Lobo aqui com a gente. Então vamos ouvir aqui agora We Are One, que é a música da Copa de 2014, lançada oficialmente pela FIFA, do Pitbull com participação de Jennifer Lopes e Cláudia Leite. É um verdadeiro samba do crioulo doido. Vamos então curtir esse som aí, daqui a pouco a gente volta para comentar e também para falar da música de 2010 e fazer um comparativo. Vamos ouvir. Put your flags up in the sky. Tough get going. One love, one life, one world. chamo o mundo inteiro pra jogar, é pra mostrar que eu posso torcer, chorar, sorrir, gritar. Não importa o resultado, vamos pra matar. Essa foi We Are One, do Pitbull, com Jennifer Lopez e Cláudia Leite. Luizinho Lobo, fala pra gente aí do fundo do seu coração, o que, que você achou dessa paulada? Olha, eu acredito que, por ser um esporte mundial, tem que ter sua parte em inglês, óbvio. E a parte em português também, achei que tem pouco português. Uhum. E achei que a música abraça pouco. Acho que não tem aquele feeling... Vamos pro jogo. Exatamente, hein? Aquela vontade de ser campeão. Com a música da Copa anterior, uma lavada, sim. É, mas calma, segura pra falar daquela música que eu também adoro. Mas ainda falando dessa, eu realmente não conheci o trabalho do Pitbull e não gosto muito abertamente, muito diretamente, não gosto nem um pouco desse tipo de música. Seria o que isso? Um rap, um rhythm and blues, um... Como é que a gente pode definir esse... MPI. MPI, né? Faz bem sentido. MPI é o que tem tocado... Exato. O que toca, né, o que agrada a juventude, as multidões aí fora. E no mundo inteiro. Enfim, eu não tem gosto... Tem músicas boas, mas acho que não foram felizes. Não foram felizes, né? Uma coisa que você falou, não abraça. E isso, eu vou retomar aquele ponto. Por ser um mundial no Brasil, hoje seria muito legal. É o que você falou, tudo bem, tem a parte em inglês. Mas, pô, pelo menos um refrão, né, em português. É, exato. Muito curto o português, acho... Não entendi. Curto, realmente não entendi. Uma letra que não leva a lugar nenhum, não abraça, não tem um refrão. A realmente. Melodia não abraça, é muito estranho. Né? E o que a Jennifer Lopez tá fazendo ali no meio? Acho que não é nem o artista esse ou outro. Tá, acredito ok. Nem vamos entrar nesse mérito. Acredito que seja acredito que tenha muitas outras pessoas por trás de criação de melodias e letras. Realmente não abraçou. Realmente não abraçou, é uma pena. Mas bom, a gente já volta a falar da música. Vamos então agora ouvir a de 2010, que é a música de um camarada chamado Canaan, que ele é somali-canadense, né? Ele é meio Somália, meio Canadá. E foi uma música que... Com a participação do Samuel Rosa, né? Que faz a parte... Sensacional. Que faz a parte em português. E o que aconteceu? Essa música, na verdade, foi da Coca-Cola, que oficializou e se tornou o hino da Copa. Por quê? Porque ela tem essa primeira parte que a gente vai ouvir, que é do Canaan, que é cantada em inglês, ok? E os outros países adequaram a segunda parte pra sua língua. E ficou muito legal. A letra abraça mais, enfim. O ritmo, a batida, tudo abraça mais, né? Então a ideia é essa da música. A primeira parte em inglês oficial e a segunda pra cada país. E no nosso caso foi o Samuel Rosa quem fez. Vamos ouvir, vamos colocar aqui pra ouvir e a gente já volta a falar dela, pode ser? Vamos lá, vamos lá. Chama-se Wave Your Flag, do Canaan. Vamos ouvir. Take the field now, unify us, make us feel proud. In the streets our hands are lifting, as we lose our inhibition. Celebration, it surrounds us, every nation all around us. Singing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game. Cabeça, bicicleta pra comemorar. A bola vai rolar entre a camisa e o coração. Grito lá do fundo, então é campeão, é campeão. E quando ela rola, o mundo para só na torcida, sem respirar. E quando ela passa pelo goleiro, o Brasil inteiro vai comemorar. Now wave your flag, now wave your flag. Go, oh, oh, oh, go, go, oh, go, go. E quando ela rola, o mundo para só na torcida, sem respirar. E quando ela passa pelo goleiro, o Brasil inteiro vai comemorar. Now wave your flag, now wave your flag. Go, oh, go, go, oh, go. Que isso? Exatamente, isso sim é uma música de Copa do Mundo, né? Sensacional. Arrepia a batida, ouve-se bem a letra, ouve-se com perfeição. Tô com a camisa do Brasil aqui. Exatamente, é uma coisa que realmente toca nossos corações. E, enfim, agora então, tentando fazer algum comparativo, o que sobra pra primeira? Acredito que... nada ou pouca coisa. Nada ou pouca coisa. Você ainda acha que, de repente, você comentou, né, enquanto a gente tava ouvindo, é capaz de eles lançarem de uma outra música, talvez essa não seja oficial. Tá todo mundo falando que é oficial, saiu em todos os lugares. Mas será que ainda existe alguma saída pra isso? É, realmente, entendo um pouco sobre o tema, mas seria legal alguma coisa um pouco mais... com um pouco mais de português, né? Um refrão, pelo menos. E um ritmo que abraçasse mais, né? Numa... é, mas senão acredito você que não venha. Boate. Pô, quantos dias faltam? Meia hora pra Copa. Então, acredito que seja isso, né? Quem é o mascote da Copa? É um tatu bola chamado Fuleco, muito feinho. Então a gente não pode esperar grandes coisas nesse sentido. Mas enfim, fica então o nosso registro da infinita superioridade da música de 2010, né? Waving Flag, comparada à música dele. Não é porque, ah, é novo, você não acostumou. A primeira vez que eu ouvi a música de 2010, adorei, coloquei no meu carro e comecei a ouvir. Acho que você também. É, acredito que... já começamos perdendo da África do Sul na música. Pelo menos isso. Belíssimas palavras de Luizinho Lobo, nosso querido estruturalista que nos acompanha aqui hoje no estúdio, dando seu parecer aí, sempre bem-vindo. Enfim, senhores, então esse foi o nosso podcast sobre as músicas, né? A música da Copa do Mundo comparada com a música da Copa passada, que se tornou a música oficial. E essa daí, pelo jeito, vai ser oficial. Agora, o que resta também, como eu falei, a Waving Flag... era uma música que a Coca-Cola bancou e fez toda a publicidade, que acabou virando uma música oficial da Copa. De repente... e essa nova o Blatter fez de pijama, né? Exatamente, o Blatter fez de mau humor, a mulher dele dormiu de calça jeans, muito provavelmente. Então talvez a Coca ainda nos dê algo de bom, talvez uma boa música na mesma pegada, que dá pra entender o que é pegada. Eu vi uma música, eu vi outra, tá na cara que, porra, tá faltando alguma coisa aqui, né? Mas tudo bem. Luizinho, mais alguma coisa que você queira adicionar? Não, na verdade não, gostei muito da participação. Obrigado pela pessoal presença. Pessoal aqui do estúdio, todo mundo é fantástico. Valeu, ficamos felizes. Um grande abraço a todos, espero que tenham gostado. Tá bem, Luiz, obrigado mesmo pela participação. Queridos ouvintes, valeu mais uma vez aí por nos acompanharem. E é isso aí, eu sou o Felipe Lima, esse aqui é o Qualquer Bobagem, estaremos de volta a qualquer momento. Um grande beijo a todos, muito obrigado pela audiência, tchau, tchau.